Ah, outra coisa. Também é importante que você saiba que somos uma empresa séria e que esse é o nosso único canal de teste de fidelidade gratuito.